pura e viçosa dos homens pecadores. Canta carriosa do céu. Hora doce e emocionante entre o dia que morre e a noite que surge. As criaturas, perdidas na inquietação que invade a terra, olham o firmamento ansioso pela luz das estrelas e começam a inundar a liberdade. Ave Maria, paz e recolhimento para os espíritos, conforto e esperança para as almas. O homem dobra os joelhos, arranja sua ira, esquece seus sofrimentos e abre seu coração. Nessa hora terna de piedade e de recolhimento, o seu pensamento voa para o céu, qual o gigantesco pássaro audacioso que soltasse na intenção as suas asas goianas. Ave Maria, as catedrais e as capelas humildes entoam ao mesmo tempo a sua oração, e o bronze titular cobre de seus divinos, enchendo os passos de harmonia e de paz. Ave Maria, hora da prece e do perdão, hora dos fidalgos e dos plebeus, hora dos cristãos de todas as idades e dos filhos de Deus, diante do seu céu. Ave Maria, hora grandiosa de Deus, traço de união divina entre a criatura e o Criador. Hora mágica da humanidade, que abre um dourado caminho de luz entre a terra angustiada e o céu bendito. Ave Maria. Radiofonia Esportiva Brasileira. Vai começar a melhor resenha de rádio pernambucano. A Rádio Esporte. A mais tradicional resenha esportiva do rádio brasileiro. Aqui, na Super Rádio Clube, com os campeões da bola. Super Rádio Clube. Boa noite, amigos da Rádio Clube. São 18 horas e 4 minutos. A partir de agora, vamos viver o melhor do futebol pelo rádio com os campeões da bola, equipe esportiva que tem o comando de Antônio Cabral.